todas as restrições de nível da carta. Após Dael, voa Leda. Após Leda, voa Mótiva, senhor. Dael, Leda, Mótiva. Foi senhor. Dael, Leda, Mótiva. Procedimento correto, Xanema 251, no portão 612. Chame pronto para o pushback, Xanema. Chamará, muito graça, na 612. No solo, zona 5, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, decimal 1. 211, gol 9063. Solo Salvador, bom dia, gol 9063. 9063, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01. 9063. 735 no 7, acionei de edificação. Vou direto posição pelo, desço para 4 mil pés com ajuste padrão no 093. Muito obrigado, direto pelo para 4 mil com 1.335 no 7. Muito obrigado. Salvador Oceaneiro 6251 para posicionamento na posição 62. Aprovado, posição 62, deixa o microfone para o táxi, 6251. Alô, bom dia, Sam. Mike X-Fox na posição na remota 12? Confirme, Mike X-Ray Fox na remota 12? Fox, Mike e Anti Foxtrot na remota 12. Ok, Mike Young Foxtrot, é isso? Positivo, solicita autorização de reboque da remota 12 para o finger número 07 do pátio principal, já contactado com a infraero. Gente, Foxtrot aguarde aproximadamente 3 minutos, ok? Positivo. Táxi 621, está com 138 a bordo. Flores 6, alterna Galeão. Obrigado, 138, 530 Galeão, confirma? Afirmativo, para o táxi. Obrigado, Xenem 251, táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pistola 0. Ajuste padrão, no ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, Oxalha 6251. Parte principal, 1895, ponto de espera, ajuste 1013. Foxtrot, autorizado o reboque da remota do pátio principal até o portão 7, mantendo a escuta constante, chame o término Mike Yank Foxtrot. Positivo, Foxtrot. Autorizado ao final do ILS, desça para 2 mil pés. O ajuste permanece na 013 e autorizado para o Diduna para estabilizar. Direto Duna para 2 mil pés, semana estabilizada 3. 597 na semana, obrigado. Referência de visuais na Pro de Duna, autoriza 1.700 para o TAN 3597. Todo o TAN 3597. Autorizado, muito obrigado. 1.700 para a chamada estabilizada, 3597. Bono, aproximando o ponto de perna, zero, está pronto. Puxando 6251, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 40 graus, 05 nós. Interval da 10, 6251. Luna, decolar 232, chame agora o controle em Luna, no 9, decimal 35. 935, Xanero 6251. Salvador, muito bom dia, Xanero 6251, decolar da El, transição ótima. Oxanero 6251. Código posição normal 5070, vou para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, da presente, o 6251, está acionado 5070 agora, com recebe. Contato radar, passando 1.077, subida. Check 360, Leda, 6251. Localizador visual 3597 da TAM. Santa 3597, completa final do procedimento. Chama em Torre Salvador 11895 e tem bom pouso. 1895, obrigado, senhor. Bom trabalho. Até daqui a pouquinho a decolagem. Salvador, bom dia, 3597 da TAM, estabilizado LS, uma milha para o externo, baixado, travado. 3597, tráfego listado, ajuste padrão, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, com 059, TAM 3597. Livre pouso, pista 10, TAM 3597, obrigado. Falou, Mike Yankee, Foxtrot, parqueado na posição número 7, bom dia, obrigado. Obrigado, Mike Yankee, Foxtrot, obrigado, bom dia. No chama agora Recife na frequência 1251 e alternado no 33.25, tamo bom. 3325, qual que é a primária, por gentileza, cara? 1251. 351, obrigado, Val. 5 no 7, no solo aos 39, libera a pista próxima interseção à direita, chama em solo em 1221, decimal 1. 1221, solo K3, 517. André 5 no 7, autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, André 5 no 7. Salvador, Altar 3597, novamente, bom dia. Bom dia, 3597, prossiga. Estamos indo para uma subida prevista para Brasília. Para Brasília, Arbor após Arbor, eleva. Arbor após Arbor, eleva, aliás. perdão, eu já não copiei a matrícula. Não tem problema, tá? 4357, somente pela informação. Por gentileza, a saída prevista para Brasília, nível 39360. Brasília Arbor, após Arbor, eleva, senhor. Muito obrigado, André, por nós, tá? Chamará em breve para a autorização. Gente. Delta 62, aí, tempo real, descida. É, informação, foto. A 225, aciona a identificação, voe direto ao Bonf, para chegar a Bonf, desça para 4.000 pés com ajuste padrão no 0 no 3. Bonf, 4.000 em 3, obrigado. Confere em mais alguns segundinhos, mudando para Golf. Por gentileza, monitore 1211, aguardando 4961. Monitorando 211, aguardando 4961. Agora pronto para cópia? Pronto, cara. Pelo 961, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857 até Morro Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 119-35, transponder 5113, gol no 961. Gol no 961, autorizado da Leão, nível 360. Upper November 857, ponto. Decola da Té, curva direita, da El Leda Irumi, 1935, controle 5113, gol 1961. Protegimento correto, gol no 961, no portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Portão 9, já chama para o pushback, acionamento, gol no 961, estamos prontos para o pushback. Mas não copiei, estão já prontos para o pushback, acionamento 9? Afirmativo, pronto para o pushback. No 961, no portão 9 aprovado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chama pronto, voo no 961 para o táxi.